Paramos táxi, São 38, mano. Com metro na minha copia. 407. Tchê, bravo, bravo, hotel. Nível de voo 160. Pra seguir o bisque 1, vai colar pistão na 0, curva direita, rapaz. Compre o perfil coral. Assina o transponder 5497, controle 920-980. Azul, bom dia, Azul 4207, decolado 1200. Azul 4207, bom dia, contato radar, sub mantenha 340, saída da El. Da El 340, 4207. Correto, em forma pro taxi, como é teu nome? Eu sigo com as informações do taxi e reporta no hotel. Prossiga. 11 horas, 13 milhas, no mesmo rumo, passando nível de voo 120 em ascensão, Tucano. Sim, 31, 9 horas. Eu não me copiou, salva. É, autonomia alternativa. 91 não tem condições de ser vetorado com curvas pela direita? Afirmativo, 3191. Então 3191, vetoração para evitar tráfego, curva direita, proa 260, mantenha essa proa por 10 milhas. 260 por 10 milhas, é 3191. Pode acontecer no hotel, conecta no meio. 36000, gol no 455. Ou não 455, desça para 2 mil pés, ajuste no 097. Autorizado final do procedimento ILS X-Way, reposta habilitada. 2000, reposta habilitada no X-Way com 617, 1455, graças. 1155, autorizado decolar, piscina no 0, vento 8, 0 graus e 9 menos. Autorizado decolar, 2556. Então 3191, duas milhas, sudoeste do VOR de Salvador, é a turma navegação, autorizado direto bridge. Direto bridge, dá 31. Uno, 118, decimal 95. Cheio de 5 mil, autorizado, um aliado, vai ter cabeceira no zero. Salvador, 1556. Gono 556, bom dia, contato radar, sub mantenha 360, saída da El. 360 da El. Ok, gente, tá agora fazendo ação e transfere pra turno no 1395, ajuste 1017. Motor 3895 para o táxi. Tem 1976 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. Direita VM, de ponto de espera, torre 1983195, ajustina 097. Direita. Índio Alto, ponto de espera 2895, obrigado, 67. Firme. Passador, mantendo 050, prosseguindo na descida. Desde para 3.000 pés, que nada 1097, desconsidere a restrição de altitude em CAP, ó, que eu pago. 23.000, 1097. Então, 3804, bom dia, autorizado chegada a Mari, desça para nível 050, QNH 1097. No 097, só 3804, autorizado voar em TAP, desça para 050. Papagolfo tem condições de voar do nada presente e manter a velocidade até a próxima marcada externa. Positivo, pro de Duna, descendo. Quente. No 50, decolador 58, chama o controle 120, decimal 811. 08. 4207, chame Recife na 251, alterna na 3325. 251, 3385? 3325. 3325 já. O Mono 455 estabilizado. O Mono 455, completa a aproximação, chame a torre no 895. 895 é o Mono. Prodigo 155 mesmo. Prossiga. Estou escolhendo a proa de Pontiva pra gente, por gentileza, pra levar informações próximas da El e Leda. Gol no 556, mantenha a saída caso necessário, efetue desvios, aguarde Motiva. Ok, vai ser tal desvio pela direita, então na proa 230, aguardando completar a Motiva, obrigado. Controle 650, saída pública. 650, contato radar, suba para nível 270, saída pública. Coordenar o nível 350 para o GV, o nível final para o GV. Aguarde. Bateria 4-0, para 3-2-9. Ciente, reporte retornando para a de ITAP. Gol na 556, voo Motiva. 562, tem informação. Motiva, 556, obrigado. 220. Confirme para controle. Gol 962. Gol no 962, autorizado chegada Mari, desça para nível 060, QNH 10107. 10107, descendo ao 060. Forma pode para bordo, próxima 20, 30 milhas, efetua curva à esquerda para evitar acúmulo de vento, ok? Sim. JV50, submontanha nível 350, autorizado como nível final pelo Centro Recife. Papagolfo se aproximando de 3.000 pés, autorizado para seguir na descida. Desça para 2.000 pés, QNH 1097, Talib LS, gira pistola 0, reporta estabilizado, Oscar Papagolf, mantendo a velocidade para sequenciamento até a próxima marca do externo. Estabilizado 2.000 pés, ILS. Gente, mantém a guarda de transferência, Cometa 04. 1-0, tá 3-2, tá 3-2, 5. Erna 1-3-3-2-5. Meta 1-6 vai ser preferido pra decolagem. Mantém a posição na hotel devido à performance da reposição para melhor fluxo. 3-2-0, tá. Salvador, bom dia, azul 4463, informação Oscar. A restrição de altitude é em TAP. no 455 livrou, na frescura. Boa tarde. Bom, no 455, taxa autorizado via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, gate 5. Oi. Vou ir para o Romeo Fox 08. Comenta na meia Lima, tem puxando no zero. Wave 50, chame Recife no 2685, alterno no 2545. Meia, passa nível 90, chame Recife na 251, alterna na 3325. 251-338, Maria. Na 3895, decolada 04, chame o controle 1-2-0-8-1-1. 08, grato, bom dia, 3895. 2000, a velocidade vai reduzir um pouco também. Sim. Controle Salvador, muito boa tarde, está 3895 na sua escuta, possibilidade por hoje da El. Está 3895, boa tarde, contato radar, suba para nível 340, após 2000 pés, autorizado curvar direita na proa de Leta. Leta, nível 340, está 3895. Gola 962, confirme correção. Informa o tráfego na sua posição agora de 11 horas, 11 para 12 horas, 6 milhas rumo Nordeste, é um Airbus 320, passando nível 070 em descida 3.000 pés. Vai seguindo como número 2 na aproximação, reduza para 2209. Reduzindo 220962. Agora estabilizado. Aqui é Papa Golf, chame a torre no 895. Golf. Zero vento 180 graus, 14 nós. Torre, ótimo, Papa Golf estabilizado. Rabatão Golf, Papa Golf, continue a aproximação. Aguarde pista livre, ajuste na 017. Golf. Forte para Papa Golf, reporte visão com campo. Repassará. Meto no meia, decolado 206, chama o controle 1-2-0-8, mão 1. Meto no meia, poderia confirmar o controle? 1-2-0-8. 1-2-0-8, graças. Bola Salvador, boa tarde, aqui na minha 213, frente da hora, autorização, Galeão. Boa tarde, China 2 e 3, é o número 2 para copiar. Ok. Tá. Metal no meio, só vem pro 60, duas vezes no pé direito para o litoral. 207, autorizado, base pela direita, reporte canal 17, ótimo para Golf. 204, desça para 2000 pés, QNH 1097, está livre e LS Rei da Pistana 0, reporta estabilizado. 2107, reporta estabilizado em LS, tem vista 3204, pode bater na Tula. Autorizado, está 3804. Ele direto, zona 3804. Então, Marcelo. Bom dia, noite 64, Roger. Confere o número 3 para contra guarda. Roger, número 864. Nove meia dois, disse para 3000 pés, QNH 1017. 3000 pés, 1017, nove meia dois. Comenta no meia, foi coral. Comenta no meia, foi coral. Rádio 4463, cópia. Ari, desça para nível 050, altímetro na 097. A 203, copia. Galeão autorizado, 360, nível, decola pistão 0. Curva direita após, cumpre o perfil da EL, lê após o motivo, onde intercepta para a zona 0 para sair conforme a alta do plano. Acena transponder 5441. Controlando 20 decimal 80. Autorizado Galeão, 360, decola pistão 0 com curva direita. Dael, Leda, após sua motiva, resolou no 0, 5441 e o controle no 208, achou até 293. Correto, informou pronto. Azul 4463, copia? 4 cópias. Foto, boa noite, é 4. Autorizado Maceió, nível de voo 370. Prossegue via Upper Whisky 58, decola pistão no 0, curva esquerda após a decolagem. Cumpre o perfil Pucajá Maracaju, encerra o transponder 5454, controle 120, decimal 80. Autorizado Maceió 370, Upper Whisky 58, decola da 0, curva esquerda, Pucajá. Jogo Maracaju, 5454 transponder, 308, voo no 8, até mais. Correto, vamos pronto. É, tá bom. Firme, por quantas milhas irá manter essa proa? Mais ou mais 10 milhas. Gente, após desvios, voe ITAP 4076. Sim, após ITAP. Nove meia dois, desce para 2000 pés, QNH 1097, aguardando LS. Aguardando LS, 962. Beleza, no ILS, 3804. 3804, estamos atendendo no 895. 895, obrigado, até amanhã. Certo. Dona 962, autorizado ILS XR da pista na zero, reporta estabilizado. Chamará o Marelo. Então, 3144, autorizado chegada a mar, desça para o nível 050, altímetro na 097. 097, é. Autorizado. Siri, um no meu pé, decola uma 7, curva direita, ingressa corredor axé, aciona no transponder o padrão e controlando a 0980. Em livre pouso, pista no zero, vento 180 graus, 139, nós informe Chimaré sobre o campo. Ok, está embaixo travado, em livre pouso 190, santo 3804. Sim, treinamento táxi 118.95, ajuste 1017. Chame a torre 9895. 95, cuidado. Salvador, bom dia. 962, Simba, abaixou e travou. Voo 962, bom dia. Continua a aproximação, número 2 para o pouso, ajuste no 017. E vamos chuva leve sobre o campo. Certo. Solo, China 6213, bom dia. Puxa acionamento, posição 4. Bom dia, está livre em forma táxi. Puxa 6213. Autorizado, 6213. No 3804, no solo de no meia, libera direito, chama o solo no 219. Direito 219, boa tarde também. Azul 4076, desça para 2000 pés, QNH 1007, estalize elétrica, se rega pistola 0, reporta estabilizado. 2000, comendo 17, autorizado a SR, reportará lá, estabilizado. Chama o solo, tá 3804? 1219. 19. Serra, para o táxi, confirme. 4. Autorizado, táxi, reposte na papá, ajuste 1017. 612. Alfa Juliette, 612, está 3804. 962, Sol 18, libera direito, chame Sol 1, 219. 219, gol 962. Autorizado ingresso, reporte anel pronto, cabeceiro 17. Alô, Salvador, boa tarde, gol 962. Boa tarde, gol 962, site autorizado via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 962. Muito bom dia. Boa tarde, eu vou no 167, autorização 360 Guarulhos. Boa tarde, no 167, foi uma sequência ótima, guarda a Copa Guarulhos. Aguardando. Agora o táxi, gol no 864, 123, libera a casa. 864, táxi autorizado via pátio. Índia e Alfa, ponto de espera, torno no 8.95, ajuste na 097. Na 097, parque Índia e Alfa, 295, 299. Rochinel 62, 13, alterna Guarulhos, 3 horas e 50 minutos, e POB. Uno 06, agora. Direita via Índia, ponto de espera turno no 8.95, ajuste na 097, bom voo. Tá 118 agora, já tá corrigindo, via Índia Alfa, ponto de espera, 295, obrigado. Zona 04, após ITAP, desça para 3 mil pés sem restrições. Campo 3144, após ITAP, desce para 3 mil pés? Afirmativo. Desce para 3144. Torre, bom dia, o Chinelo 6213. Ponto espera, pronto, 90. Além da cola sem parada, o Chinelo 6213. Afirmativo. Autorizado um alerta de colapso, chama 0, vento 180 graus, 129, o Chinelo 6213. Além da cola, 10, Oxiné 6213. Corredor SE, reporte farol da barra. Reportar o farol. Passando zona, está estabilizando o localizador 4076. Sente 4076, essa é minha torre, no 8 decimal 95. 95. Cometa no meia, confirme nível que passa. Começou no meio, passou no 159. Ciente, recebo no modo Charlie, passou no nível 177. Ah, mas tem um espera. Ciente. Começou no meio, vai explicar isso também. Com o 167, copia. Copia. Autorizado Guarulhos, em vez de voo 360, decola pistão na 0, curva direita após, compra perfil da EL, lenda após uma morte, onde intercepta peso 1 a 0 e consegue conforme rota. Achando o transponder 5466, controle no 20, decimal 80. Azul 4076, boa tarde, livre pouso pista na 0, vento 190 graus no 3 nós. Livre pouso na 10, azul 4076. Leda Monsipa, após a interceptação da Zulu 190. 5466, transponder 2080, controle, gol 1167. Vai ter que falar pronto, pushback, se não é. É, foi uma. 1097, está livre ali, SXR Rei da Pistola 0, porta estabilizada. Pistola 3144, desce 2000 pés, pistola de SXR, 190, 2017, maré estabilizada, 3144. Bom dia, controle, Oxena 62, 13, decola, vai cruzar 2000. Oxena 6213, bom dia, contato radar, preparo nível 360, vou em Leda. Está presente Leda, 360, 6213. Azul 4076, sala de 26, libera direito, chama o solo 1219. Direito é solo 1219, obrigado. Oxenã 6213, necessita proa de motiva, evitar formações em Leda. Salve Salvador, bom dia. Azul 4076, liberando na foto. Bom dia, Azul 4076, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 4076. MS-203, foi ótimo. Ótimo, 6213. Decolado 27, chama o controle 120, 8, 9. Controle 208, obrigado, uma boa tarde. Salvador, 4290, informação ótima. Tan 3290, confirme? Afirmativo, Tan 3290, informação ótima, autorizado a planilha de voo, se quiser. Tan 3290, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, altímetro na 097. Da TAM, está minha torre no 1895. 1895, Tan 3, 144. Patrulha Salvador, 1864, saída PUCA. Gol 1864, contato radar, suba para o nível 370, saída PUCA. 370, 1864. Tec Serra, tem frequência livre? Estabilizado, baixado e travado, visual 90. TAM 3144, boa tarde, livre pouso, pista no 0, vento 180 graus, 129. Livre pouso 90, TAM 3144. 5220 na proa de maré, na proa de maré. Sim, aeronave. E minha aeronave? 5220, proa de maré, mantém 200. Ciente, chego com a nuvem de áudio de descida, QNH 1097. Canemete 213, Semi Recife no 251, alterno no 3325. 251 ou 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. 3290, desça para 3000 pés, QNH 1097, foi TAP, se tiver condições. 3000 e TAP 17, na 3290. Para a Duna. Negativo, mantém a Mari, 5220, vai seguir rumo número 3 na aproximação. Deixa, mantém o pé de maré. 5220, apenas para informação, tráfego que irá precedê-lo na aproximação, está agora nessa posição de 1 hora, 12 milhas, rumo nordeste, é um Airbus 320, passando nível 120, em descida 3000 pés. Mantendo aqui 2, 3 anos. 5220, confirme mais quantas milhas para iniciar a descida? Mais 4 milhas. Gente, vou ITAP, 5220. Vou ITAP. Prossiga. É o número 1 na aproximação? Afirmativo. Ok. Está livre das restrições? Livre. Obrigado. Salve Salvador, boa tarde, é o TAM 3144. TAM 3144, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa Juliette 404, TAM 3144. Trip 5220 parecido. Deixa para 4000 pés, que negar 1097, livre das inscrições, TIP 5220. Poxa, descendo para 4000 com 1097. Salvador, 1864, passando o nível 1950. 1864, chame Recife, 1265, alterna 12545. 2685, 12545, obrigado, até a próxima. Certo. 3290, desça para 2000 pés, QNH 1097, estalize LS, Ferreira da pista na zero, reporte estabilizado. 2000 pés, 1097, confirmando ajuste no 017? Afirmativo. Reportará estabilizado, 3290. Trip 5220, desça para 3000 pés, sem restrições, QNH 1097. 3000, 1097, 5220. Salvador, bom dia, 32 no meia, 5-0 passando para a voz, fica contato com você. Tá 32 no meia, acione identificação, autorizado chegada a mar e desça para nível 050, QNH 1097. Ficou, 10-0, estado do 07. Qual a possibilidade de o WhatsApp estar presente para o 32 no meia? TAM 3206, reduza para 250 nós, autorizado voar ITAP apenas para informação, tráfego que o precederá na aproximação, está agora nessa posição de 11 horas, 18 milhas, rumo nordeste, é um Alfa Tango 72, passando o nível no 50 em descida 3000 pés, com 280 nós de ground speed. Ok, está sentindo o tráfego no 3206, vai reduzir 2509, voa na proditação. Salvador, gol 1454. Prossiga. Autorização em 211 ou eu no solo? Aqui mesmo, nessa frequência. Cliente, informação Oscar, posição 5, autorização Confim. Autorizado Confim, de número de voo 360. Decola pistão a zero, curva direita após. Cumpre o perfil da Eureda após o voo ativo, onde intercepta peso 1 a 0, brilha peso 1 no meio. Aciona 5470, controle 90, decimal 80. É, poderia repetir a saída? Dael, Leda após o Amótiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Dael, Leda da Imote, 360, autorizado para Confins, decolada 10, curva direita, na Dael, Leda da Imótiva, Amótiva, peso 10, bridge, peso 16, 5470, transponder, 20, 58, relegou, 1454. 120, decimal 80, controle, rabada pronta, portão 5, deixa eu ver que está. Pronto, 208, vou no 4-4. Zero para prosseguir, 2000. Afirmativa, guardando em LS, QNH 1097. Roxinho, 2000 na LS. Localizador, tá 3290. Tá 3290, completa aproximação, semia torre no 895. 895. 35220, autorizado LS, que se rei da pista no zero, reporta estabilizado. Comará estabilizado, 520. Salvador está 3290 e LS está 0. São 3290, boa tarde, continua a aproximação. Reporte 20 coisas, baixado travado, visual do campo, onde chama 017. Baixo travado, 3290. Confirma se tem chuva leve aí, não? Adiantar alguns minutos da nossa decolagem. Está pronto para a Costa Brasília, 1867. 867 está autorizado, Brasília. Nível de voo 360. Prossegue via Zulu 17, decola pistão na zero, curva direita após. Cumpre perfil agora Lefa, aciona transponder 5477, controle 120, decimal 80. Para 6 milhas e meia, porém com 130 nós de ground em redução. Poxa, reduzindo então. 3390? Ainda negativo. Cliente, reporte visual com campo, então 3290. Reportará, está 3290. Ok, confirma a saída Arbor após posição Elefa. Arbor de lá, Arbor e após Elefa, gol 1867. 1867, cotejamento correto, informa pronto, pushback e acionamento. Tamarema, pushback e acionamento, muito obrigado. Gol 1167, em coordenação com a sua equipe de solo, informa táxi. Utilizou 35220. 5220, completa a aproximação, está minha torre no 895. 295, obrigado, bom dia. Bom dia. Então, 3216, autorizado LS, seguida pistana 0, reporte estabilizado. Estabilizado, ele é SFP, porque no zero reportará estabilizado, 132 e 90. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 4089. Prossiga. Para destaque. Tá, é o Lei da Bidev. Obrigado. 19. Boa tarde, 3890, táxi autorizado via Alfa, reportante, está direto. Alfa, 5280. Três, dois, nove, zero, Juliette, portão dois. Solo gol no 167 para o táxi, com 165 no POB, autonomia de 3 horas e 40, alterno Galeão. Sete, táxi inicialmente autorizado até outra vez de meia dúzia. Confirmado então, até outra vez da meia dúzia para o gol 1167? Afirmo. Tá. Tá, 32 na meia, completa a aproximação, chame a torre na 895. 8895, 32 na meia. Controle Salvador, boa tarde, 132, 1 na meia, estabilidade é X-Ray, baixado e travado, uma milha de terra. Então, 32 e no meia, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no meia. Dando autorização, ajustado no 0 ou no meia, 32 e no meia. EP5220, solo 47, libera direito, chama o solo 121, decimal 9. 195220. 7, prossiga até o ponto de espera, já que está no 0, via patinho de alfa. Ponto de espera, torna no 8, decimal 95, ajuste no 0. 1 na meia, fique atento ao EP2 da tampa, canon no gate número 2. Na meia, livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 2 nós, reporte que a gente pôs o baixado travado, visual com campo. Já está visual, já estava baixado e travado, ciente, livre pouso no zero, 732 na meia. Sou 1454, coordenação com a equipe de solo e vamos ataque. Autorizado, fazer uma reta ataque. Espera da. Gol 1167, boa tarde, após a passagem do Airbus, alinhe e mantém a cabeceira no zero. Ok, após o pouso do Airbus no final, mantém na pista 1 no zero, 1167. 3216, sala 49, libera a direita e chama o sol no 219. Liberando a direita, sala no 219, 3216. Fala, Salvador, boa tarde, 3216, livrando na Eco. Direção foi reportante da Juliette, tanto 3216. Direção naval foi reportante da Juliette, 3216. 190 graus, 1-1 na noite. Ele vai decolar em 190, 1-1 no 67.